fosse vitória. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. O joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. E toda língua proclamará que Jesus é o Senhor. É o Senhor. Belo, nada poderá. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá. Jesus, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, Senhor, mas só te peço, livra-me do mal. Livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poder. Jesus.